Bahia, ajustando 013, tem um bom voo e boa tarde. 7 Alfa, 2 Costa Espera, o voo na nossa camarada, esperado. Left side deviation, bad weather. Air Chenet 625. Heading now 270, left deviation, bad weather. Okay, roger. This heading is clear. Thank you. 1, posição 4, pronto para cópia, Guarulhos 310. Aguarde, web 59, número 2. Aguarde. 3304, pronto, cópia. 99, perdão. 4499, contato radar, vigilância, sobe 1 até 1360, saída da EL. Sobe 1360, saída da EL, azul 4299. 119, décima 8. Autorizado, no portão 10, chama o pronto pushback. 312, alinhar e manter no 0. A gente mantém no 0, né? 312. Três, cruzou 170, chama em Recife, 13325. 13325, tá, 3663, boa. Salvador, bom dia, 923, após o Oxenel, Leandro Manteiro. Estou indo no 86 para ingresso 97. Tem um bom voo e boa tarde. Na papá. Clear final left approach 1-0-10-2000 and Mercedes 1014. Report steps from localizer course 1-0-10. I'm going to descend to 2,000 feet and clear for the ILS and runway 10. We'll report established on the localizer for American 982. Mike Kilo, autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 197. Chamou o Paulo? Quer que o Fox prossiga? Tem um destino, é que o Fox? Foi feito uma DLA, eu vou passando o Whisky Echo Fox. Fez 1-2 aos 1-7, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, boa. Uma DLA no caso. Bom dia, chama 312, contato radar na decolagem, subiu até o 350, direto Jamo. 350 já, obrigado, 312. Salvador departure, Ocean Air 6225, request you pull the section. Could you spell? Aqui com o AIS do plano aqui, só um minuto. Ocean Air 6225, request heading, you pull. India, Lima, Papá, Uniform Romeo. Ok, roger. Stand by. Stand by. Now 6225 cleared by heading Yupu intersection. Heading Yupu intersection 6225, thank you. You're established localizer, ILS for runway 10. America 980, complete final approach, contact Tally 118.60. 118.60 for America 980, okay. International 6225, call now 60, frequency 1545, backup 16.85. It's above the address. Tower to morning, American 980, established ILS runway 10. 12545, pick up 12685, Ocean 6225, thank you. Para Salvador, agora 923, boa, perfil da El, está cruzando 1800 para o 3-Nedar. Gol no 923, contato radar na decolagem, submantenho 360, saindo da El. Após 2000, direto Ledo. Cruzando 2000 agora, direto Ledo, igual 923. Autorizado 360. Primeiro nome chamou o solo. Esse batente, escuta aguardando em novo numeral. Bom dia, Mike, Turco Mike. Aguarde autorização para Valência, é o número 3. Web 5811, pronto, cópia? Pronto. Web 5811, Guarulhos 360, autorizado, aerovia Peruíbe 50, recolo da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5007, controle 119, decimal 8. 5811 da WebChat está autorizado, Guarulhos, nível 360, primeira aerovia, Aperuísque 50, decola da 10, primeira curva direita na Tael, Tael, Leda, Leda, Bidev, 5007, é o transponder, 119.8, a frequência do controle está ao 5811 da WebChat, posição 4. Chame pronto, pushback, Web 5811. O Centro Recife autoriza Romeu Fox 08. Romeu Fox 18, muito grato, né, 302. Chame um agora em 12545, alternando 2085. Ou chame 6312. 2545, 2085, muito obrigado, bom dia, até já. 4299. Chega. Cruzou 160, chame Recife em 13325. Recife 13325, azul 4299. Índia November Alpha, tá pronto, cópia? Papa Romeu, Índia November Alpha, autorizado, voo Salvador, Salvador, sobrevoo ITGL em Valência, no meu pé, recola dono 7, direita, corredor axé, aciona 0115, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 612. Terra mais quilo, decolagem autorizada, uma centena com 10, tô tentando a esteira do americano. Alfa 02 a bordo, parte 4, chama a torre 118, decimal 6, para acionamento, táxi, decolagem, ajuste 1014, tem um bom voo e bom dia. Back Terra, prossiga. Está aguardando, clica Back Terra número 2. Hyundai, chame táxi, está 3304. Número Alfa, positivo, chame 118, meia torre, tem um bom voo e bom dia. Terra Mike Kilo aos 24198, boa viagem. Confirmando o controle 196. 198, controle, Sierra Mike Kilo. 198, obrigado, bom dia. Escuta, já temos duas aguardando o posto seguro. Hello, Ground American 980, clear the runway going to gate 11. American 980, morning, approve taxi via Alpha, call me before taxi Juliet. Alpha will call you before Juliet, American 980. Mike, 500 pés, prossegue para Valença, autorizado, decola do 97, direita, corredor Axé. Aciona 0114, controle 119, decimal 8, 2108, meia. Mike, 45, chama 2108, meia, acionamento táxi decolagem, ajusta no 014, tamo voo e bom dia. Confirmando o meu pés para morro. Meu pés morro autorizado. Direto, decola do 17 direita, ingressando inicialmente corredor Axé. Aciona 0123, controle 119, decimal 8, torre 1186. Meia 2 a bordo. 02, chame 118, meia, acionamento táxi decolagem, ajuste no 014, bom voo e bom dia, aqui no Quebec Serra. Salvador, trip 5414, formação Lima. Trip 5414, acionando identificação, chegada Mare, informe para descida. Mare, chamarei. Bruno 923. Você me chamou no 923? Positivo, chame Recife 13325. 3325, obrigado, bom dia. Alô Salvador, muito bom dia. Ocean Air 6319. Desejo hold before the sweet Juliet, que é mente com a gente. Meia 6319. 319 Ocean Air, guarda-copa número 2. Prepara a Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, aguardando copa. Trip 5414. Trip 5414, controle. Escuta. Para o seguro? Regresso. Está em contato com o radar a 49 milhas sudoeste de Salvador. Desça agora para os 3 mil pés, ajustado 614, a fim de permanecer como número 1 na aproximação. 3 mil pés, 1014, obrigado, 5414. Salvador, bom dia, 42591, informação mais. Força aérea 2591, bom dia, sem identificação, desse mantém o 140, reduzindo para 250 nós a chegada à mar. Aí vem 140, 250 nós na mar 2591. estacionar e para o táxi a chamar a torre 186, Juliette Tango Zulu, ajuste no 014, bom voo, bom dia. Mike, Wolf Mike. Ok, ele falou da presente, vai bater que a cidade vai ser valendo. O 02 após estacionar 01, não faz. 500 pés em condições visuais, na minha escuta permanente, aguardo seu estimado de pouso e informe outra vez fora da barra. Mike. Estimado de pouso é 45. Ó, eu escolho 50. 11:50 o pouso. É informe outra vez fora da barra, Mike Golf Mike. Mike, que maravilha, fora da barra. Prossiga, Tango Zulu. Oscar Zulu, vou checar que eu estou sem recife, só um minuto para a Copa, até o Oscar Zulu. Rota 3304, pronto para o táxi, 139 a bordo, 4 horas, alterna com fim. Rota 3304, táxi via parte, Juliette Alfa, ponto espera da 10, torre 186, ajuste 104, bom voo, bom dia. Parte Juliette Alfa, até ponto espera da 10, 1014, bom dia. Está pronto para o pushback, está na minha 58, 1, posição 4. 04 está livre, Web 58, Fono 1 no Chemitax. Chamada para o táxi, 58, Fono 1. Pelo Quebec, se é autorizado a decolagem, piso 17, 120 graus, 10 nós. Targa 980, could you confirm if you have a taxi track? About 320. The taxi now next to Arabian gate number 08. Yes, yes, ma'am, sorry. Targa 980, give away the airbird after by Juliet gate number 1111. O trip 5220 vai aguardar o ingresso da aeronave, um Boeing 757 da American Airlines. Depois o mesmo passar a retaguarda, está livre iniciar no, na remota no 3, chama táxi, o trip 5220. Guardião 07. Ah, 01. Canal 3, Fono 1, Guarulhos 360 autorizado, aerovia Peruísque 50, decolando 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após B10. Aciona 5013, controle 119.8. Firma 360, conforme da El, Leda, B10, 5013, 198. 50 aerovia, Oceana 63, Fono 1, no portão 01, chame pronto, pushback. Chama aqui o Galaúcia, Upper Whip, Manta, Porto, né? Eficiente, forma sinal para pouso, Guardião 07. Mike, Golf Mike. Pronto, cruzar com um Eco Charlie 35, o Guardião 07 aí, decolado de Ondina para o Cap. E alta, o Zulu 360 de Salvador. Salvador, bom dia, da 3304, ponte espera 10, pronto. ...304, alinhar e decolar, pista 10, 120 graus, 10 nós. A linha decola 10, da 3304. Guardião 07 já avisou o contato. Permanente livre, Guardião 07. Obrigado, semana no regresso. Outra Zulu, só confirmando então, Pro Norte 360 aí, até 97 milhas aproximadamente. 5494, livre LS, desce para 2000 pés, acústico estabilizado no localizador. 2000, livre LS, formaram estável 5414. 17 com curva à esquerda, em coordenação com a torre com Pro Norte, prosseguindo até 97 milhas, 97 milhas em Salvador, aciona 0110, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 612. E 591. Prossiga. É autorizado 3 mil pés, ajustado 1014 no altímetro a partir de agora. 3000, 1014, 2591. A bordo no Pátio 4, chama a torre no 186 para acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 0 no 4. Então, bom voo e bom dia, até o outro Zulu. Para o táxi, 581, 144, 4 horas e 8 pontos. Táxi e decolagem. 581? Afirmo, 144, 4 horas e 8 pontos. Via Indy Alpha, ponte espera 186, ajuste no 0 no 4, bom voo e bom dia, web 5811. Indy Alpha, 104, para o próprio 26, 589, obrigado, bom dia. Golf Mike. Posição. Passando através do hotel Pestano. Ok, ciente. Provavelmente vai ser ultrapassado pelo quilo que é PXR1 no meu pé no corredor Axiom, Bravo 9, V2 Alpha. Ai, que ser. O quilo que é PXR está visual com o Mike Golf Mike, com alvo são 44 aproximadamente. Aqui tá aqui, senhor. Ok, só informo que estou recebendo 600 pés da sua altimetria, ok? Faça um check no equipamento, com altimetria 1014. Está mantendo o número de missão, o número de missão está visto no 0 no 4. Espera a torre 118, decimal 6, ajusta no 0, 14, que é um bovô e bom dia, 35221. Fechado 04, passo direto, uma torre de 170-2598. O Força Aérea 2591. Prossiga. Redução para 170 nós. Efetue contato com operações, é 122, decimal 25. 122, 25, 25. Ok, Guardião 07. Aguarde a transferência toda de controle. Kilo Quebec Serra, frequência livre 1345. Identificação desse mantém 050, chegada na área. 07, chame a torre, 118-62, para ingresso no circuito de tráfego. Gente. O setor norte está, do setor norte está autorizado, uma centena com 10 a decolagem, o hotel Açadouro. 58. 811 aos 38, 198, boa viagem. 198, bom trabalho. Aos 3528, ponto de espera, pronto. Trip, mantenha o ponto de espera. É. Daiel. Subindo ao 360 na Daiel, pode curar Daiel. Portolo. 07. Gente aguardando em Itapuã, 07. Desliga LS, informe estabilizado no localizador. Para 2000 pés, o Força 025 no avião não libera a LS. Trip 5494 estabilizado? Afirmo. Torre agora em 118, decimal 62. Isso mesmo, obrigado. Controle, Antan 3304, a fim de livrar formações, há uma possibilidade de ser liberado a gente para voar Gole? Está presente, voe Gole, Antan 3304. Direto, Gole 3304, muito obrigada, viu? Salvador 5414, passou externa. Quatro no 4 da Trip e a torre. Baixado, travado, passou externa. 100 graus, 10 nós, pouso autorizado no 0, 1014. 30, pouso no 4. O hotel Oscar Zulu, prossegue com Pro Norte, chame o controle 198. 198, está retorno. Controle, é o Papa Tango, hotel Oscar Zulu. Eu sigo o hotel Oscar Zulu. Colocou Salvador, intenções, pouso do grupo Zulu de Teu Finlândia, senhor. Ok, senti um no meu pé em condições visuais na minha escuta, hotel Oscar Zulu. Ah, tu escuta permanente hotel Oscar Zulu. Pego apoio direto Sorocaba, Serra Charlie Bravo, após conforme plano de voo. Decola da pista 1-0 após decolagem curva à direita na subida da El, após Leda, após Sagai. Aciona 5-0-1-2, controle 1-1-9, decimal 8. Autorizado Curitiba no 360. Da Upper 8. 8 até prego após Sorocaba, decola da 1-0, curva de direita. Saída da El, Leda, Sagaz, aciona 052 e o controle 1-9-8. Peça 359, no portão 03, chame para o nosso pushback. Bom, chame o transponder 052 ou 012. Ok, 5012, 5012. 0-12-3-2-3. Com 12 é posto solo controlado, guardião 07. 01 está livre, o Xanem 63, 11, Xanem está aqui. 2591, não continue, aguarda a pista livre. 91. Tem 414 aos 43 direito no 219.